A insônia me perturba, rapá. Pode crer, chapá. Lobão. É nós, vagabundo. Manuais. Vamos que vamos. Negro Ed. É nós que tá. É nós na união, irmão. Só se for agora. Hey, não consigo dormir. A insônia me perturba, o relógio na parede. Marco o quadro da madruga, o pensamento invade a mente. Eu sentado aqui na rede, lembrando da luta diária que é o cotidiano. E é por isso que escrevo, canto vitória pros negros. Nós é tudo guerreiro, nossa luta desde o berço. Eu escolhi esse caminho, vou quebrando esse espinho. Não é fácil, eu sei, mas quero a coroa de rei. O mundo se torna pequeno pra que o objetivo é vitória. Eu passo pano naqueles que querem aplaudir minha derrota. Mas se depender de mim, não vai ser bem assim. Vagabundo, guerreiro, demorou, é nós aqui. No jogo do rap, fazendo estrago. É nos arregaço, no canto falado. Os falsos moralistas, problema, moleque. Astucioso também sou, sou da rua, não esquece. Vamos assim, desse jeito aqui. Baixar a massa da força, vamos até o fim. Na união, é só o esporte. A insônia me perturbe desse jogo, não. Não vou dar mole. Vamos assim, desse jeito aqui. Baixada mostra sua força e vamos até o fim. Na união, é só o esporte. A insônia me perturba nesse jogo, não. Não vou dar mole. Superação, nas dificuldades, a normalidade da nossa amizade é sempre um papo de verdade. Sei que é difícil se manter omisso, mas nosso serviço é correr sempre atrás de dar conta do compromisso. Valorizo os que lutam, querem resultado. Apoiam pra se levantar os dados como um fracassado. A vida é um teste, você tem que superar. Levantar a autoestima e não deixar se derrotar. Quantos momentos difíceis já testaram minha honra. Já pensei até em parar, mas eu sou mais um nessa porra. A vitória depende do corre de cada irmão. Porque o bagulho é desguiado, é só remoso na missão. No apoio dos camaradas eu também já me ergui. Mano, Ice e Lobão mostram pra que estamos aqui. Meu jogo é pra ganhar, fecho só com o nego responsa. Sou guerreiro, negro Ed, tão aí caçando as onças. Vamos assim, desse jeito aqui. Baixada mostra sua força e vamos até o fim. Na união, é só esporte. A insônia me perturba em desse jogo, não. Não vou dar mole. Vamos assim, desse jeito aqui. Baixar a massa da força, vamos até o fim. Na união, é só esporte. A insônia me perturba em desse jogo, não. Não vou dar mole. É, irmão, é foda dormir. A insônia me persegue nesse jogo do rap. Mas vou trincar, saber jogar. Tipo Pelé, até mil gol marcar. Aqui é mais um louco que quer a glória. Não importa quanto custe, eu quero vitória. Me apresento, sou Lobão. Aqui é meus parceiros, negro Ed, Manuel, se libriano do gueto. A união tá feita, pode ter certeza. O papo é reto, ninguém tá pra brincadeira. Sempre na febre, esmagando os vermes. Que fala, mas não sabe que procede. A estrada é longa, é apenas o começo. Sem vacilar, se não, pago o preço. Aqui me despeço, obrigado meu Deus. Ilumine minha alma, pois também sou filho teu. Vamos assim, desse jeito aqui. Baixada mostra sua força e vamos até o fim. Na união, é só esporte. Insônia me perturba em desse jogo, não. Não vou dar mole. Vamos assim, desse jeito aqui. Baixada mostra sua força, vamos até o fim. Na união, é só esporte. A insônia me perturba nesse jogo, não. Não vou dar mole. Vamos assim, desse jeito aqui. Baixada mostra sua força e vamos até o fim. Na união, é só esporte. A insônia me perturba nesse jogo, não. Não vou dar mole. Vamos assim, desse jeito aqui. Baixada mostra sua força e vamos até o fim. Na união, é só esporte. A insônia me perturba nesse jogo, não. Não vou dar mole.